tanto tempo que não consegues olhar bem no fundo dos meus olhos, dos meus olhos. Dizes, ei, eu quero te ver, mas quando estamos juntos tu só me enrolas. Com as tuas noias, com as tuas noias. Baby, não me estraga a minha vibe. Não vou dar, mama, vai. Isso comigo.